Fecheiros 59, capítulo 47. Qual era o pacto e a promessa? Perguntou ela. Estava no quarto do sótão, muito limpo e ascético, com as suas paredes brancas e as janelas que davam para os telhados. Já não havia qualquer vestígio de Julián. Até a cama de latão tinha sido guardada no sótão. Todos os velhos livros tinham sido tirados dali e as estantes tinham sido limpas. Essas coisas já não são importantes, respondeu-lhe ele. A profecia está prestes a cumprir-se e tu és a porta. Mas eu quero saber qual era o pacto. Eram palavras transmitidas por lábios humanos de geração para geração? Sim, mas o que é que significam? Era o pacto entre mim e a minha bruxa, de que eu obedeceria à sua mais pequena ordem se ela tivesse uma criança do sexo feminino para herdar os seus poderes e o poder de me comandar e de me ver. Eu dar-lhe-ia todas as riquezas, conceder-lhe-ia todos os favores. Veria o futuro para ela conhecer o futuro. Vingaria todos os agravos e injúrias. E, em troca, a bruxa esforçar-se-ia por ter uma criança do sexo feminino que eu pudesse amar e servir, como amara e servir à bruxa. E essa criança amar-me-ia e ver-me-ia. E essa criança seria mais poderosa que a mãe e estaria mais perto da 13ª. Sim, eu acabei por ver a 13ª. Não viste desde o princípio? Não. Vi com o tempo. Vi os poderes acumularem-se e aperfeiçoarem-se. Vi-os alimentarem-se dos homens fortes da família. Vi Julián com poderes tão grandes que excediam os da sua irmã Catherine. Vi Cortland. Vi o caminho para a porta. E agora tu estás aqui. E quando é que as tuas bruxas te falaram da 13ª? No tempo de Angélique. Mas tens de perceber que a minha própria compreensão daquilo que via era extremamente simples. Mal conseguia explicá-la. As palavras eram absolutamente novas para mim. O processo de pensar no tempo era novo. E assim a profecia estava envolta em obscuridade. Não de propósito, mas por acidente. No entanto, está agora prestes a cumprir-se. E prometeste apenas o teu serviço ao longo dos séculos? E não chega? Não vês o que o meu serviço proporcionou? Estás na casa que foi criada por mim e pelo meu serviço. Sonhas com hospitais que construirás com as riquezas que eu te proporcionei. Tu própria disseste ao Aaron que eu era o criador das bruxas Mayfair. Falaste a verdade ao Aaron. Olha para os muitos ramos desta família. Toda a sua riqueza proveio de mim. A minha generosidade alimentou e vestiu inúmeros homens e mulheres com o mesmo nome, que nada sabem a meu respeito. Basta que tu me conheças. E não prometeste mais nada? Que mais posso eu dar? Quando for carne, serei teu criado, como sou hoje. Serei teu amante e teu confidente, teu aluno. Tendo-me, ninguém pode prevalecer contra ti. Salva. Que é que ser salva tem a ver com isto? A velha expressão de que quando a porta se abrisse, as bruxas seriam salvas. Trazes-me de novo palavras cansadas e fragmentos antigos. Ah, mas tu lembras-te de tudo. Diz-me a origem desta ideia de que as bruxas seriam salvas. Silêncio. As 13 bruxas seriam preservadas nesse momento do meu triunfo final. Na recompensa de Lachas, seu fiel criado, a perseguição de Suzanne e Débora seria vingada. Quando Lachas passar a porta, Suzanne não terá morrido em vão, Débora não terá morrido em vão. Este era o significado completo da palavra salvas? Tens agora a explicação completa. E como é que isso será conseguido? Dizes-me que quando eu souber, tu saberás. E eu digo-te que não sei. Lembra-te da tua declaração ao Aaron, que sou vivo e da vida, e que as minhas células podem ser fundidas com as células dos de carne, e isso será através de uma mutação e através da rendição. Ah, mas essa é a chave. Tu tens medo dessa rendição. Tens medo de ficar preso a uma forma da qual não podes escapar. Apercebes-te do que significa ser de carne e osso, não percebes? De que podes perder a tua imortalidade? De que podes mesmo ser destruído na transmutação? Não, não perderei nada. E quando for criado na minha nova forma, abrirei o caminho para ti, para uma nova forma. Sempre o soubeste. Soubeste-o quando ouviste dos teus familiares pela primeira vez a antiga lenda. Soubeste porque é que havia 12 gavetões e uma porta. Estás a dizer que posso ser imortal? Sim. É isso que tu vês? É isso que eu sempre vi. Tu és a minha companheira perfeita. Tu és a bruxa de todas as bruxas. Tens a força de Julian e a força de Mary Beth. Tens a beleza de Débora e de Suzanne. Todas as almas dos mortos estão na tua alma. Viajaram através do mistério das células. Chegaram a ti, formando-te e aperfeiçoando-te. Brilhas tanto como Charlotte. És mais bela que Marie Claudette ou Angélique. Tens um fogo em ti que arde mais que o de Marguerite ou da minha pobre Stella, que estava condenada. Tens uma visão com muito maior alcance que a minha linda Anta ou Deirdre. Tu és única. As almas dos mortos estão nesta casa? As almas dos mortos abandonaram a terra. Então, o que é que o Michael viu nesta sala? Viu as impressões deixadas pelos mortos. Estas impressões tornaram-se vivas para ele através dos objetos em que tocou. São como as estrias dos discos de fonógrafo. Põe-se a agulha nas estrias e a voz canta. Mas o cantor não está lá. Mas por que é que se juntaram todos à sua volta quando ele tocou nas bonecas? Como já disse, eram impressões. Depois a imaginação de Michael pegou nelas e utilizou-as como se fossem marionetes. Toda a sua animação provinha dele. Então, por que é que as bruxas guardavam as bonecas? Para continuar o jogo. Como tu tens uma fotografia da tua mãe e quando a ergues à luz, os olhos parecem incendiar-se com vida e talvez para acreditarem que a alma morta pode ser de alguma forma encontrada, que para lá desta terra existe um reino de eternidade. Não vejo tal eternidade com os meus olhos. Vejo apenas as estrelas. Creio que eles chamavam as almas dos mortos através das bonecas. Como uma oração, como já te disse. E para sentir calor com as impressões, não é possível algo mais. As almas dos mortos já não estão aqui. A alma da minha Suzanne passou por mim ao subir. A alma da minha Débora ergueu-se como que alada quando o seu corpo jovem caiu da torre da igreja. As bonecas são recordações, nada mais. Mas não vês? Agora nada disto importa. As bonecas, as esmeraldas, são emblemas. Estamos a passar deste reino de emblemas e recordações e profecias. Vamos para uma nova existência. Se quiseres, imagina a porta. Passaremos por ela, para fora desta casa e para o mundo. E a transmutação? Pode ser reproduzida? É nisso que estás a querer que eu acredite? Isso é o que tu sabes, Rowan. Eu li o livro da vida por cima do teu ombro. Todas as células vivas se reproduzem. Na minha forma humana, eu reproduzir-me-ei. E as minhas células podem ser implantadas nas tuas células, Rowan. Existem possibilidades com as quais ainda nem sequer começaste a sonhar. E eu tornar-me-ei imortal? Sim, minha companheira e minha amante, imortal como eu. E quando é que isso acontecerá? Quando tu souberes, eu saberei. e tu saberás muito em breve. Estás muito seguro de mim, não estás? Não sei como fazê-lo, já te disse. O que é que os teus sonhos te dizem? São pesadelos. São cheios de imagens que não compreendo. Não sei de onde é que veio o corpo que está em cima da mesa. Não sei porque é que o Lemmel lá está. Não compreendo o que querem de mim e não quero voltar a ver o Jan van Abel destruído. Aquele lugar não significa nada para mim. Acalma-te, Rowan. Deixa-me acalmar-te. Os sonhos dizem-te, mas mais verdadeiramente, por fim, dirás tu a ti própria. Do caldeirão do teu próprio espírito sairá a verdade. Não, afasta-te de mim. Fala comigo apenas. É isso que agora quero de ti. Silêncio. Tu és a porta, minha amada. Anseio pela carne. Estou cansado da minha solidão. Não sabes que altura está perto? Minha mãe, minha amada, esta é a estação do meu renascimento. Ela fechou os olhos, sentindo os lábios dele na parte de trás do seu pescoço, sentindo os seus dedos a percorrerem-lhe a espinha. Sentiu a pressão quente de uma mão sobre o sexo, dedos a deslizarem para dentro dela, lábios contra os seus lábios, dedos a apertarem-lhe os mamilos dolorosamente, deliciosamente. Deixa-me envolver-te com os meus braços, murmurou ele. Outros virão e pertencer-lhes-ás durante horas, e eu tenho de pairar, sedento, à distância, a observar-te. A apanhar as palavras que caem dos teus lábios como se fossem gotas de água para saciar a minha sede. Deixa-me abraçar-te agora. Dá-me estas horas, minha bela Rowan. Ela sentiu-se a ser erguida. Os seus pés deixaram de tocar no chão. A escuridão rodopiava em volta dela. Mãos fortes viravam-na. Acariciavam todo o seu corpo. Já não existia gravidade. Sentiu a força dele aumentar, o calor da sua força aumentar. O vento frio fez estremecer os vidros da janela. A grande casa vazia parecia cheia de murmúrios. Ela flutuava no ar. Virou-se, apalpando o emaranhado de braços na sombra que a seguravam, sentindo as pernas a serem afastadas e a sua boca a ser aberta. Sim, falo. Como é que a altura pode estar perto? Murmurou ela. Em breve, minha querida. Não consigo fazê-lo. Sim, conseguirás, minha amada. Saberás. Verás. Capítulo 48. O dia estava a escurecer e o vento era gélido quando ele saiu do carro. Mas a casa da plantação parecia alegre e convidativa, com todas as suas janelas cheias de uma luz amarela e quente. Aaron estava à sua espera à porta, com uma camisola de lã por baixo do casaco de malha cinzento e com um cachecol de caxemira enrolado ao pescoço. Tom, é para si, disse Michael. Feliz Natal, meu amigo. Pôs uma pequena garrafa embrulhada em papel de Natal verde nas mãos de Aaron. Receio que não seja uma grande surpresa, mas foi o melhor brandy que consegui encontrar. Foi muito simpático da sua parte, disse Aaron com um sorriso. Vou gostar imenso de o saborear, cada gota. Saia daí do frio, entre. Também tenho uma lembrança para si, já lhe mostro, entre. O ar quente estava delicioso e havia uma árvore de Natal bastante frondosa na sala de estar, e magnificamente enfeitada, com ornamentos de ouro e prata. O que surpreendeu Michael, pois não sabia como é que na Talamasca celebravam esta festividade, ou mesmo se celebravam estas coisas. Até as lareiras estavam enfeitadas com azevinho e havia um lume bem vivo na grande lareira da sala. É uma festa muito, muito antiga, disse Aaron, antecipando-se à pergunta dele com um pequeno sorriso. Pousou a prenda em cima da mesa. Remonta há muito tempo antes de Cristo, o solstício de inverno, a altura em que todas as forças da terra estão no seu auge. Foi provavelmente por isso que o Filho de Deus a escolheu para nascer. Sim, bom, neste momento bem gostava de ter alguma fé no Filho de Deus, disse Michael, e alguma fé nas forças da Terra. Estava-se bem ali, comparada com First Street. A casa tinha o ambiente aconchegado de uma casa de campo, com os seus tetos mais baixos e molduras mais simples e uma lareira grande e funda, construída não para carvão, mas para um grande lume de lenha. Michael tirou o blusão de couro e as luvas, deu-os a Aaron e estendeu as mãos para as aquecer à lareira. Tanto quanto se apercebeu, não havia mais ninguém nas salas principais. Embora ouvisse leves sons vindos da cozinha, nas traseiras, o vento batia contra as portas envidraçadas, embora orladas pela geada, estavam contudo cheias da paisagem verde pálida ao longe. A bandeja com café estava à espera, e Aaron fez um gesto para Michael levar a cadeira para o lado esquerdo da lareira. Assim que se sentou, Michael sentiu o nó que tinha dentro de si desfazer-se. Sentiu que ia desatar a chorar. Respirou fundo, olhou em volta, o seu olhar passando e voltando a passar por tudo e por nada. E depois, sem preâmbulo, começou. Está a acontecer, disse ele numa voz trêmula. Mal conseguia acreditar que tinha chegado àquele ponto, que estava a falar dela daquela forma. No entanto, continuou. Ela tem-me mentido. Ele está lá, com ela. E ela mente-me. Tem-me mentido dia e noite, desde que voltei para casa. Diga-me o que aconteceu, disse Aaron com uma expressão séria e imediatamente cheia de profunda compreensão. Nem sequer me perguntou porque é que eu regressei tão rapidamente de São Francisco. Nunca levantou a questão. Era como se soubesse. E eu estava desesperado quando lhe telefonei do hotel. Caramba, eu disse-lhe assim ao telefone o que tinha acontecido. Pensei que aquela coisa estava a tentar matar-me. Ela nem sequer me perguntou o que é que se tinha passado. Descreva-me outra vez o que aconteceu. Tudo. Santo Deus, Aaron, eu sei que foi Julian e Débora quem eu vi na minha visão. Já não tenho a menor dúvida. Não sei o que significa o pacto, nem a promessa. Mas sei que o Julian e a Débora estão do meu lado. Vi o Julian. Viu-o a olhar para mim pela janela do autocarro. E foi estranhíssimo, Aaron. Era como se ele quisesse falar e mover-se e não conseguisse. Era como se fosse difícil para ele passar para cá. Aaron não disse nada. Estava sentado com o cotovelo apoiado no braço da cadeira e com o dedo curvado sob o lábio inferior. Estava com uma expressão cautelosa, de alerta, pensativa. Continuo, disse ele. Mas a questão é que aquela breve imagem foi o suficiente para que eu recordasse tudo. Não que me lembre de tudo o que foi dito, mas voltei a captar o sentimento. Eles querem que eu intervenha. Disseram qualquer coisa sobre os instrumentos humanos antigos, como o tempo, à minha disposição. Voltei a ouvir essas palavras. Ouvi Débora a falar comigo. Era Débora. Só que não se parecia com o retrato, Aaron. Aaron, vou-lhe dar a prova mais sólida de todas. Sim? O que Llewellyn lhe disse. Lembre-se. Disse que tinha visto Julian num sonho. E Julian não era igual a Julian em vida. Lembra-se? Bom, olhe, isso é a chave. Na visão, Débora era um ser diferente. E ali, naquela maldita esquina em São Francisco, senti-os ambos. E eles eram como os recordava, sensatos e bons e com conhecimento de coisas, Aaron. Sabiam que Rowan corria um terrível perigo e que eu tinha de intervir. Meu Deus, quando me lembro da expressão de Julian através daquela janela, era tão urgente e, contudo, tranquila. não tenho palavras para a descrever. Era uma expressão preocupada, mas, no entanto, tão serena. Creio que sei o que está a tentar dizer. Vá para casa, disseram. Vá para casa. É aí que é preciso. Aaron, por que é que ele não olhou diretamente para mim, na rua? Pode haver uma série de razões. Tudo gira em torno do que você disse. Se eles existem, algures, é-lhes difícil passar para cá. Não é difícil para Lasher. E isso é crucial para a nossa compreensão do que se está a passar. Mas voltarei a isso. Continuo. Consegue adivinhar, não consegue? Voltei para casa com avião privado, limusina, o todo tratado pelo primo Ryan. Como se eu fosse alguma maldita estrela de rock. E ela nem sequer me pergunta o que é que se passou. Porque ela não é a Rowan. É a Rowan presa em alguma coisa. A Rowan a sorrir e a fingir e a olhar fixamente para mim com aqueles seus grandes olhos cinzentos e tristes. Aaron, o pior é... Diga-me, Michael. Ela ama-me, Aaron. E é como se estivesse a implorar-me silenciosamente para não a confrontar. Sabe que eu percebo que ela está a fingir. Meu Deus, sinto quando lhe toco. E ela implora-me em silêncio para não a encurralar, para não a obrigar a mentir. É como se me estivesse a suplicar, Aaron. Ela está desesperada. Iria jurar que nem sequer está com medo. Sim, está envolvida até aos cabelos. Falou-me disso. Aparentemente iniciou-se uma espécie de comunicação quando você se ausentou, possivelmente mesmo antes disso. Sabia isto? Porque Rebecca não me disse. Michael, estamos a lidar com uma coisa que até sabe o que estamos a dizer neste momento. Meu Deus! Não existe lugar algum onde nos possamos esconder deste ser, disse Aaron, exceto talvez no santuário do nosso próprio espírito. Rowan disse-me muitas coisas. Mas o ponto crítico disto é que toda esta batalha está agora nas mãos de Rowan. Aaron, deve haver alguma coisa que possamos fazer. Nós já sabíamos que isto iria acontecer. Sabíamos que chegaria a este ponto. Mesmo antes de me conhecer, já sabia que isto chegaria a este ponto. Michael, a questão é exatamente essa. Ela é a única pessoa que pode fazer alguma coisa. E ao amá-la e ficar junto dela, está a utilizar os instrumentos antigos como o tempo à sua disposição. Não pode ser apenas isto. Ele mal aguentava aquilo. Levantou-se, andou de trás para diante durante um minuto e depois parou junto à lareira, apoiando as mãos na prateleira por cima desta, a olhar fixamente para as chamas. Devia ter-me chamado, Aaron. Devia ter-me contado. Olhe, se quiser descarrega a sua ira em mim, mas a verdade é que ela me proibiu de o contactar, ameaçando-me. Fez-me muitas ameaças. Algumas dessas ameaças foram feitas em jeito de aviso, que o seu companheiro invisível me queria matar e que em breve o faria. Mas eram ameaças reais. Cristo, quando é que isto aconteceu? Não interessa. Disse-me para voltar para a Inglaterra enquanto ainda estava a tempo. Ela disse-lhe isso? E que mais é que lhe disse? Decidi não o fazer. Mas o que mais poderei fazer aqui, honestamente, não sei. Sei que ela queria que você ficasse na Califórnia, porque sentia que lá estava em segurança. Mas sabe, esta situação tornou-se demasiado complicada para fazermos uma interpretação simples ou literal das coisas que ela disse. Não sei o que quer dizer com isso. O que é uma interpretação literal? Que outro tipo de interpretação é que existe? Não entendo. Michael, ela falou por enigmas. Não era tanto comunicação como uma demonstração de uma luta. Uma vez mais tenho de lhe lembrar que este ser, se assim quiser, pode estar aqui connosco nesta sala. Não temos lugares seguros onde possamos conspirar em voz alta contra ele. Imagine, se puder, um combate de boxe no qual os opositores conseguem ler o pensamento um do outro. Imagine uma guerra onde cada estratégia concebível é conhecida telepaticamente logo desde o início. Aumenta as apostas, aumenta o entusiasmo, mas não é impossível. Concordo consigo, mas não adianta nada contar-lhe tudo o que Rowan me disse. Basta dizer que Rowan é o opositor mais apto com que aquele ser alguma vez se deparou. Aaron, você avisou-a há muito tempo para não permitir que este ser a afastasse de nós. Avisou-a de que ele procuraria separá-la daqueles que ela amava. Exato. E tenho certeza de que se lembra disso. A Rowan é um ser humano no qual praticamente nada se perde. E acredita em mim, tenho argumentado com ela desde essa altura. Disse-lhe na linguagem mais clara porque é que não deve permitir a mutação deste ser. Mas a decisão está nas mãos dela. O que na realidade está a dizer é que temos de esperar e deixar que ela lute sozinha. O que na realidade estou a dizer é que você está a fazer exatamente o que estava destinado que fizesse. Ame-a. Fique junto dela. Lembre-lhe, através da sua presença, o que é natural e inerentemente bom. Esta é uma luta entre o natural e o sobrenatural, Michael. Não interessa de que aquele ser é feito. Não interessa de onde vem. É uma luta entre a vida normal e a aberração. Entre a evolução, por um lado, e a intervenção desastrosa, por outro. E ambas têm os seus mistérios e os seus milagres. E ninguém melhor que a própria Rowan o sabe. Levantou-se e pôs a mão sobre o ombro de Michael. Sente-se e ouça o que estou a dizer, disse. Tenho estado a ouvir, disse Michael irritado. Mas obedeceu. Sentou-se à beirinha da cadeira e não conseguiu deixar de cerrar o punho da mão direita e de o esfregar contra a palma da mão esquerda. Durante toda a sua vida, a Rowan confrontou-se com esta divisão entre o natural e o sobrenatural. A Rowan é basicamente um ser humano conservador. E as criaturas como Lasher não alteram a natureza básica das pessoas. Apenas podem agir sobre as características que já lá existem. Ninguém mais do que a Rowan queria aquele lindo casamento de branco. Ninguém mais do que a Rowan quer a família. Ninguém mais do que ela quer a criança que tem dentro de si. Mas ela nem sequer fala no bebê, Aaron. Nem sequer mencionou a sua existência desde que voltei para casa. Eu queria dizer à família toda esta noite na festa, mas ela não quer que eu o faça. Diz que ainda não está pronta. E sei que esta festa vai ser um tormento para ela. Vai simular um comportamento adequado. Foi a Bi que a convenceu a dar a festa. Sim, eu sei. Eu estou sempre a falar no bebê. Beijo-a e chamo-lhe a ele, pequeno Chris. O nome que lhe dei. E ela sorri. E é como se não fosse a Rowan. Aaron, vou perdê-la. A ela e ao bebê. Se ela perder esta batalha, não consigo pensar além disso. Não sei nada sobre mutações e monstros e fantasmas que querem ser vivos. Vá para casa. Fique lá com ela. Fique junto dela. Foi isso que lhe disseram para fazer. E não a confronto? É isso que está a dizer? Se fizer isso, obrigá-la a mentir ou a fazer pior.